Helicópteros aí. Estamos com 5 helicópteros. Ok, ciente. Eu via chegada a mar e desça para 2000. Via chegada desça para 2000, gol 776. Oceano 6259, chame Recife 1251. 251, não entendi. O 6259. Controle Salvador, muito boa noite. O passarinho 2226, a informação. Passarinho 2226, esse é o controle Salvador. Informe como está ouvindo. Fico, mas fico. Ajuste agora 1095, voo Iduna, desça para 4000 para o ILS. 1015, voo Iduna, 4000. TAM 3629, chame Recife 1251. Foi a frequência 3629? 125, Ono. 25, Ono, obrigado, boa noite. Boa. Aguarde 107. Prossiga. Ingressou já na CTR, está afastado 11 milhas, já avisou com o campo. Presciente, desça para o tráfego. 7. Gente da Sierra, pronto, cópia, Galeão. Santo Iso no 97, boa noite, formação Sierra, confere, autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, quando intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5424 no transponder. Autorizado 380 para o Galeão, decola da 10, com curva direita na Dael, transição Leda. Leda voa Bridge, Upezulu 10, segue até Esmap. 11935 é o controle, 5424 é o transponder, está 3197. Protejamento correto, portão 11, chama pronto, pushback, saneamento, está 3197. Chamada 3197. 776 está autorizado, aproximação ILS. 776 autorizado ILS. Guardião 07, chame a torre, 1186. 1186, grato. Controle Salvador da Bahia, Webjet 580, ciente da Serra, descendo para 150, voando Mari. Web 5810 é o controle Salvador, informe como está nos ouvindo. 5x5, uma voz muito bonita. Ciente. Ajuste 1095 direto Duna 4000 para o ILS. Direto Duna 4000 para o ILS, obrigado. Dia 134, atingindo ainda com 1500 pés para pouso no Graé, Guardião 07. 7, Guardião 07, prossiga direto para o pátio do Graé. Já tem o tráfego à vista. O ajustando 015, o vento 110 graus, 108 nós. Informe no solo controlado, Guardião. Ajuste 1015, informe no solo controlado, Guardião 07. Salcedo 2226, desça para 2000, livre aliás. Para 2000, vai formar a estabilização. O objeto ficou de 0, tá bem 15 ainda? Tá sim. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, 52 à noite. 5218, é o controle, desça para 5015, chegada a mão. Chegada a mão, 1015 no 0, no 5. Até 5. Gustaria o 3528 voar na proa de Paxson? Livre. Obrigado. Zona estabilizando, avistando, gol 776. 77, checa o trem, chame a torre 1186, gol 1776. Checa, vai chamar a torre 286, gol 1776. Torre Salvador, boa noite, gol 1776. Tá, 2 milhas do Índia Serra, baixada travada. Gol no 776, ciente. O ajustando 015. Temos um helicóptero da Polícia Militar aproximando para o pátio próximo aqui, a cabeceira 17, é a sua esquerda. Não vai interferir na sua aproximação. Tá livre o pouso, não no zero. O vento é 120 graus com 9 nós. Ciente, gol 776. Tá, livre o pouso na 10. Atenção, tripulação, preparar para o... Sinal para o Graé, Guardião 07. 707, informe no solo controlado, 120 graus, 8 nós o vento. 7. 40, senhor. Ah, positivo. Número 5 para pouso. É, na sua escuta, sim. Quer que reduza? Seria interessante. Então vai reduzir para 200, tá bom? Tá bom, por enquanto. Capa, se precisar reduzir mais, pode ir até 170 limpo, ok? Tá, ok. Muito grato. Vamos manter 200 nós. Ok. Web 890, direto para 2000, Duna. Qual é a velocidade? É, tô mantendo, tô cruzando no momento 300 nós, reduzindo para 250. É o número 4, por favor. 250 na mão? Por enquanto. Valeu, obrigado. Sete no solo, aluno zero, frequência livre, boa noite. Salvador, boa noite, 3560, tem essa informação Sierra. 3560, este é o controle Salvador, informe como está nos ouvindo. Estou te ouvindo, controle, 3560, passando 2100 para 1970. Ciente, ajuste no 0 no 5, voe Duna, desça para 4000. No 0 no 5, voa Duna, 3560. Trip 5218, descer até 3000. Trip 5218, desce até 3000. 776 no solo, aluno 2, libera a direita, 1219 solo. Direita, 219. Paulo, Salvador, boa noite, Gol 976, livrou nessas coisas. Luna 776, boa noite, taxi V Alfa, reportando seu taxi foi Juliette para ingresso. Alfa, reportaremos antes da Juliette, 77. Salvador, o passarei 2226, fui ali. Ciente, chega o trem, chama a tua, eu no 186, passaria do 2226. 186, aquele abraço. Abraço. Para o táxi, 3197, 113 a bordo, 0400, Campinas. Um Belton, 3197. 113, 113. Ciente, táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 198, decimal meia dúzia, o ajuste no 095, bom voo. A pátio principal Indy Alpha, ponto de espera lá, torre 1862, 1095 é o ajuste. Obrigado, bom final de semana. Torre Salvador, passarei de 2226, cordial boa noite, passo Libra, bem baixo. Passareiro 2226, ciente, avistado, o ajuste no 015, livre pouso não no 0, vento 120 graus, 8 nós. 128, livre pouso, passareiro. Vento 10, livre aproximação ILS. Livre ILS, 58 no 0, obrigado. TP 5218 está passando 6.300 com a bela ilha de Taparica à frente, desça para 2.000 pés. Já recebe o localizador? Afirmativo. Muito bom. A localizador descendo para 2.000. 5218 é o número 3 para pouso. O número 2, aeronave da Webjet, meia dúzia de milhas para a Duna. Paciente, está presente. Pode nos manter por 1,90 para poder interceptar bem certinho? Pode, positivo. Vamos interceptar esse locker para seguir na aproximação. Interceptar o locker, prossegue fazendo transferência. Muito obrigado. TP 5218, livre, aproximação ILS. TP 5218, tu tá com já localizado, já estabilizado no local, agora não vai? Faz execução do SAE. Obrigado, senhor. Titan 3560. Está passando 1-0-1000, desça para 2000, livre LS. 2000, autorizado procedimento, 3560. Farei 2226, no solo 18, libera a direita, 219, solo. Chamou 219, solo 2226. Cheque o trem, chame a torre 1186, web 5810. 186, acaba que ele chama e você vai pro galeão daqui a pouco, obrigado. Um abraço. Complete o alinhamento e a posta livre, a decolagem da 1-0. O vento é 1-40 graus, 62 nós, Titan 3197. Alfa Juliette, remota 1-2, pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-2, principal do 3-2. Infra, abaixado, checado. 5810, aguarde liberação para o pouso, 109 da TAM, já iniciando a rolagem, da 1-0. O vento é 130 graus com 9 nós, o ajuste é 1015. Ajustado 1015, prosseguindo, observando a aeronave alinhando e aguardando o livre pouso, 5810. Baixa 3107. Ciente, 3197. Trip 5218 está 6 milhas, corrige 5 e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Nós agradecemos a sua colaboração. Vamos checar o trem, chama a torre, 1186. Checa o trem, ainda está em cima, chama a torre, 1286. Mas se precisar, estamos aqui para isso, compadre. Obrigado a você também. Daqui a pouco a gente fala contigo de Aracaju. Boa! Daqui a pouco. Pouso, pista no zero, objeto 58 no zero, obrigado. Titan 3197, decolado aos 2-0, chame o controle 1935, boa viagem. Controle 1935, bom final de semana. Trip 5218. Boa noite, Trip 5218. Continue na aproximação ao número 2 para o pouso. O ajuste é no 015. Ajustado no 015, com o número 2 aguardando a autorização. Baixado e travado. Sente. Controle possibilidade de voar lenta, sua 3197. Livre. Livre, lenta, obrigado. Web 5810, no solo aos 22. Libera a direita e chama o solo 219, boa noite. Direita 219, boa. Solo Salvador, boa noite, WebJet 5810 Livrão. WebJet 5810, boa noite, táxi via Alfa Juliette, posição 02, pátio principal. Alfa Juliette para 02, principal, obrigado. Olhe repouso, 5218. Estabilizou? Afirmativo, 3560. Ciente. Cheque o trem, chame a torre. 1186. 86, até daqui a pouco. É. Salvador, boa noite, 3560. Tá 3560, boa noite, ajustando 095. Aguarde a pista livre. O vento no 30 graus, 89. Ok, 3560. O trip 5218, solo aos 26, chame o solo 119. 119, trip 5216. Solo Salvador, trip 5218, o livro tá. Trip 5218, boa noite, táxi via Alfa Juliette, remota 14, pátio principal. Alfa Juliette, posição 14, pátio principal, trip 5218. Solo Salvador, boa noite, está 3603, informação Sierra, autorização Guarulhos. Boa noite, 1884, controle via chegada Mari, desça para 2000, ajuste no 095. 2000, via Mari, desça. 3603, Guarulhos, autorizar 340, via upper do 144. Decolada 1-0, primeira curva direita, Andael, Leda Eu, controle 1-9-9-3.